deixa, por favor. Que a saudade é cruel quando existe amor. Por favor, que a saudade é cruel quando existe amor.